Bem-vindos ao Ilustres Desconhecidos sobre os Tea Party. Sendo oriundos do Canadá, mais concretamente do Windsor, Ontário, não seria de esperar dos Tea Party um híbrido tão bem conseguido entre o blues rock dos Led Zeppelin e os sons antigos do Médio Oriente. Mas a verdade é que a banda de Jeff Martin, Stuart Chatwood e Jeff Burrows fez uma carreira desse som, a que a imprensa especializada chamou Moroccan Roll. Após anos em diversas bandas, os três membros dos Tea Party juntam-se em 1990, após uma proveitosa jam session em Toronto. O nome Tea Party vem, não do partido político americano, mas dos encontros de poetas da Beat Generation em torno de cachimbos de haxixe. A edição de autor do seu álbum de estreia, homónimo, permitiu-lhes ganhar notoriedade suficiente para assinarem por uma grande editora, a EMI Music Canada. O vocalista e guitarrista Jeff Martin, mentor da banda, é também o produtor, tarefa que tomará em todos os álbuns de Tea Party, permitindo-lhes maior liberdade criativa. Splendor Solis sai em 1993 e dá-lhes notoriedade tanto no Canadá como também na Austrália, onde o single Save Me se torna popular nas rádios locais. O terceiro álbum, The Edges of Twilight, reforça esta tendência e dá aos Tea Party dupla platina no Canadá e platina na Austrália. You stay silent, knowing always in time. See how this love stays divine. See how this love stays divine. You stay silent, knowing always in time. See how this love stays divine. This love stays divine. Sleep here, hoping, knowing, always in time. See how this love stays divine. See how this love stays divine. This is the way to step inside. Remember A instrumentação invulgar utilizada pelos Tea Party, incluindo sitar, dumbek, harmónio ou a guitarra de 12 cordas, aliadas ao poder do rock clássico, torna os Tea Party numa sensação, e em 1996 a banda faz digressões no Canadá, Europa e Austrália. Após o lançamento de Alhambra, um EP acústico com versões de faixas de Edges of Twilight, a banda prepara o quarto álbum de originais, mas fatores adversos como o despedimento dos managers da banda e a falta de apoio por parte da editora, aliada à descoberta dos samplers e eletrónicas afins por Jeff Martin, faz com que Transmission, lançado em 1997, tenha mais de Nine Inch Nails do que de Led Zeppelin. Após a descarga de raiva de Transmission, a banda aliviou a carga. No álbum Triptych, de 1999, é notório uma maturidade crescente, um afastamento da matriz blues rock e um recurso a apontamentos orquestrais em adição às eletrónicas exploradas no último álbum. No ano seguinte, seria lançada uma coletânea de êxitos da banda e, simultaneamente, um DVD com os seus telediscos. Suffer. No final de 2001, os Tea Party lançam The Enters on Mattress, seguido de uma turnê pelo Canadá com orquestras sinfónicas. 2004 vê o lançamento do sétimo álbum da banda, Seven Circles. Ambos os álbuns veem uma certa reaproximação ao som primitivo dos primeiros álbuns. Porém, em 2005, os fãs são surpreendidos pela notícia da separação da banda e do início de uma carreira a solo de Jeff Martin. Após a separação, Jeff Martin tem lançado álbuns a solo com outros músicos e tocado as músicas de Tea Party ao vivo. O baixista Stuart Chatwood tem ganho a vida a compor música para jogos, nomeadamente os últimos 8 lançamentos da franchise Prince of Persia, enquanto o baterista Jeff Burrows tocou numa série de outras bandas. Em 2011 foi anunciada a reunião da banda, ao que se seguiram mais uma vez digressões pelo Canadá e Austrália, assim como o lançamento de um álbum e Blu-ray ao vivo e a intenção de gravarem um novo álbum no futuro próximo. Truth and its face. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Tea Party. Até à próxima.